Não fui eu que procurei, apenas aprendi. Tem o cheiro mais gostoso das brisas que consumi. Adoro o sereno, experiências, circunstâncias que definem o que somos ou seremos no instante. São várias almas perdidas, várias vidas encontradas. Vida louca é um instinto, não bola e nem danada. São várias almas perdidas, várias vidas encontradas. Vida louca é um instinto, não bola e nem danada. Tô no rolê com os irmãos. Se rola sagacidade, é bem-vindo, meus irmãos. DJ Jack fez a base, é miliano no rap. Explode que nem rojão. O porta-mala dos irmãos, sente os gravão. Sente os gravão. Sente os gravão. Sente os gravão. Quem não quer um dia ser tipo 50 cente? Quando chega toda as beats, arreganha os dentes. Um jatim pra voar, Brasília ou state. Todas nega rebolando, hoje só quero um pente. O consumismo enganou, é comunismo morou. Você apenas roubou, controlado por robô. Então já era, nego. Meu coletivo é meu caminho, somos muitos espalhados, juntos somos sinistro. Apenas loucos das ruas que pensamos ao extremo, com atitude por mal ou por bem. Se quisermos, comecei cedo meu vício, ele me aprisionou, como aprisiona os caras que comigo fechou. Na madrugada eu me acho pela rua do VG, pelo beco, asfalto nas carretas de rolê. Com uma alma inocente, malícia de um bandido, será que mereço um livro? Será que mereço? Com uma alma inocente, malícia de bandido. Será que mereço o livro? Será que mereço o livro? São várias almas perdidas, várias vidas encontradas. Vida louca é um instinto, não bola e nem dá nada. São várias almas perdidas, várias vidas encontradas. Vida louca é um instinto, não bola e nem dá nada. Meu vício não é droga, meu vício é mulher. Meu vício é a rua, mas é consequência zero. Meu vício não é.